olham para mim e ficam impressionados com meu Walkman no volume máximo. Minha trilha sonora pra cima e pra baixo, assim eu vou andando com meu Walkman no volume máximo. Com meu Walkman no volume máximo. Com meu Walkman no volume máximo. Eu não tô sozinho, eu não tenho nada. Eu já me sinto bem assim. Eu tenho o meu Walkman. Eu não tô sozinho. Eu sigo em frente.